em Salvador, excelente dia, TAM 3601, na posição 09, ciente da informação Eco. 3601, bom dia. Informação em curso agora, Foxtrot, altímetro 095. Pronto para a cópia, Congonhas? Prontíssimo, prossiga. TAM 3601, Salvador, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Executa o perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição Bridger. Bravo Romeo, India Delta Echo, onde intercepta a rota Upper Zulu no 6 até BHZ, Bravo até Zulu, após conforme o plano. 5056 no transponder, o controle 120.8. Iremos no nível 360, decolamos da pista 10, curvando à direita após o perfil da El Leda para voar Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo. De Bridge, Upper Zulu 16, depois Belo Horizonte, depois sai conforme a rota. 5056 no transponder, 1208, controle de Salvador, TAM 3601. Correto, reposto quando o ponto, estacionamento post. Assim eu farei, TAM 3601.